Alô. Deputado, boa noite. Oi, Moraes. Tudo bem? Presidente Lula. Tudo, tá bom. Passo pra ele. Tá bom. Lula. Lula. Alô. Diga, presidente. Meu líder, tudo bem? Tudo, estamos na guerra. A Câmara está trabalhando ainda? Não, não, hoje já terminou tudo, não tem muita coisa, não. Vai votar o negócio da não votou o negócio da dos estados? Não, não, nós seguramos o tal do PDC. Né? O tal do PDC, seguramos e tem uma reunião com o Nelson Barbosa. Nós vamos ter segunda-feira, final da tarde, para ver se busca um acordo aí. Conseguimos tudo. Ô, querido, como é que está a situação do Eduardo Cunha aí na Câmara? Ô, Lula, o problema é o seguinte. Ele está completamente ilhado ali dentro, tem uma base forte, segurando o processo dele que não tem como se resolver por menos de 90, 120 dias, porque ele tem instrumentos regimentais para segurar tudo, né? Tem mantido a única pessoa que ele ainda conversa lá para estabelecer alguma pauta é comigo, mas é muito atritado, né? E ele está numa situação na dele, meio que na dele, botando matérias complicadas, porque a oposição também... A oposição está em obstrução total, né? E ele não quer, evidentemente, a Câmara em obstrução, quer botar a matéria. E nessas matérias entram todas e tudo mais que prejudica o país e o governo, né? Então, está mais ou menos nessa atuada. A nossa preocupação tem sido com alguns líderes para montar aquele panorama de votos para evitar qualquer tentativa de impeachment no futuro, porque a comissão deverá ser montada na próxima semana. Essa é a minha preocupação, tenho trabalhado muito isso, né? Segurando, também hoje seguramos bem a CPI do CARF, né? Para não ter problema. Eu tenho dialogado bastante com o Wagner, né, e o Bezuin, mas acho que precisa mais rapidez nas operações políticas ali. Acho, Lula, que você me permita, desde ontem que as pessoas falam comigo, frente a essa conjuntura, tudo que está acontecendo, essa violência de hoje, tudo isso, eu acabei de chegar em Fortaleza, chegando de Brasília, nós estamos aqui na sede regional, não estou gritando numa plenária. Acho que frente a essa conjuntura toda de necessidade de segurar o projeto, sem você não segura. O negócio está esmirindo, não há condições. Então nós temos que dar a volta por cima, só dar se você estiver dentro no dia a dia. Eu estou tentando pensar, eu tenho feito conversa com muita gente. Não é uma tarefa fácil, viu, Guimarães? Não é uma coisa simples, viu? Eu sei. Porque pode despertar também uma certa ciumeira em partidos da base que, sabe, pode achar o Lula vem para cá, vai se fortalecer para frente dentro, não vamos aceitar nem fodendo. A imprensa vai fazer uma campanha do caralho. Mas, deixa eu te falar, o que eu falei desses partidos da base, falei com o Pisciani, falei com o pessoal do PSD lá na Câmara, IPR, IPP, esse que eu falei a fora o PT, esses líderes, eles todos acham que era fundamental. É fundamental. Porque, Lula, nós temos um problema. O jeito dela, o estilo, foi muito caracterizadamente como o averso à política. Isso está muito consolidado na Câmara. E os ministros não têm, ou quase, ou quando tem, é muito diminuta a autoridade para discutir com os parlamentares e tudo, né? Então não é simples, não. Eu convido no dia a dia, estou ali dentro, tudo, eu chego lá domingo à noite, fico de segunda a quinta lá dentro com ele, está jogando o Wagner, está jogando o Bezuin, mas não é simples por criar um problema. Hoje eu tive uma longa conversa com o pessoal da fazenda, tudo de manhã, mostrando para eles que se não tiver mudanças rápidas, e que eu sei o que pode ser feito, algumas coisas na fazenda, vida dos estados, minha casa e minha vida, questão, tudo isso é muito... Eles falam que depende dela, então é muito travado, com um estilo muito burocrático, muito, enfim, dificulta a rapidez nas decisões, dificulta a rapidez nas ousadias, e fica meio que podado. Meu limite é muito pequeno. Eu tive uma conversa com ela muito dura, tive hoje um debate com o Nelson Barbosa, aqui em São Paulo. Eu falei para ele, gente, tá tudo errado, o discurso de vocês não vai para frente, vocês querem agradar os inimigos jogando o nosso povo no lixo, porra. Sabe? Eu preciso falar para o nosso povo. É claro, eu disse para eles hoje, para o Diogo, para eles, ó, vocês acabem com isso. Primeiro estão negociando a dívida do Estado de forma errada, em vez de chamar o nosso povo e tal, fica discutindo com o Rio Grande do Sul, com o São Paulo, um critério republicano para todo mundo. Tem que ter, mas não é assim que cada um tem que ter. Primeiro chamar o nosso. O povo do Ceará, o da Bahia, tá todo mundo puto, que é o mesmo. Veja, e o critério que... Mas enfim. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou pensar ainda hoje, amanhã, vou ligar para ela e talvez na semana que vem eu vá a Brasília conversar com ela. Pronto. Eu faço, Lula, se isso, se for... Não, e aí eu vou querer reunir direção, vou querer reunir a bancada, para ouvir a bancada. Isso. Perfeito. Ouvir a bancada e eu reúno todos os líderes da base contigo, se você quiser. Tá bom, querido. Estamos aqui na luta. Tá bom, Guimarães. Tenha um bom final de semana, querido. Tchau. Tá bom. Tchau.